Olá, sejam bem-vindos. Este é o Manafix Podcast, episódio de número 25. Essa semana eu estou aqui com o Thiago Jaquelli. Olá, jovens. Leonardo de Castro, ou Fadinha. Fala, galera. Cauê. Cauêzão na área. Eu sou o Tomás. No episódio de hoje vamos cobrir as mudanças no Standard. Ou será que houve mudanças? Se você tem um número de DCI, preste atenção nesse podcast. E também o futuro dos Grand Prix para 2018 e além. Primeiramente, uma novidade aí para quem joga ou presta atenção nos Grand Prix, mas muito mais importante para... Bem, vamos ver. Mais importante para quem joga ou para quem assiste. A partir de 2018, a Wizards está terceirizando a realização dos seus Grand Prix e a cobertura para a Channel Fireball Events e também a Sightline Productions. Channel Fireball Events é um braço aí da Channel Fireball que vem rodando Grand Prix nos Estados Unidos há um tempo, com bastante sucesso, também muito elogiada pelo streaming dos seus eventos. E a Sightline Productions é uma empresa de organização de eventos também, que além do Pro Tour, também já trabalhou em alguns eventos de gaming, como PAX e por aí vai. E essas empresas agora vão ser responsáveis pelo circuito de GP, no sentido de organizar esses torneios e transmiti-los. O que isso significa, Jaquelli? Olha, não foi dado nenhum detalhe adicional sobre isso, então eu fico sem saber se eles vão realmente organizar ou se eles vão fazer o meio de campo, né, junto com algum organizador local. Se eles fizerem junto com o organizador local, não muda muito para quem joga. Muda mais para quem assiste e eu acho que muda para melhor. Já se não for em combinação com o organizador local, o que muda para quem joga? Como eles têm uma base nos Estados Unidos, eles podem perder detalhes do país local onde vai ser o GP. Eles podem achar que, sei lá, um GP Vietnã, no meio da selva, pode ser uma boa ideia, quando você precisa falar com algum organizador local que conhece os caminhos, conhece os melhores locais, melhores cidades, melhores regiões da cidade onde vai ser feito o GP. Melhores épocas do ano, né? Porque às vezes você vai fazer um GP num país quente e você prefere fazer quando o clima está melhor e não colocar no auge do verão. Você perde esse tipo de coisa quando você organiza uma coisa de muito longe. E vocês acham que esse tipo de entendimento sobre um local e sobre uma possível sede do GP está fora do alcance desses organizadores, eles estando centralizados nos Estados Unidos? Eu não sei se completamente fora, mas é um esforço extra, né? Que do jeito que está sendo feito o GP atualmente, a Wizard contata um organizador local, normalmente uma loja grande, para cuidar desses detalhes. Eu acho que desse jeito funciona melhor. Talvez funciona mais fácil, né? Uhum. A Channel Fireball já fez vários GPs na Europa. Eles devem saber o que estão fazendo. Cara, na Europa não é difícil, né? Porque apesar de ter uma baita diferença de fuso horário em relação aos Estados Unidos, eles também têm uma infraestrutura muito grande, facilidade, comunicação. Então, quero ver eles conseguirem fazer na América do Sul, por exemplo. Eu ia dar o exemplo do Pacífico, né? Quero ver eles fazerem um GP Nova Zelândia. Mas Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia, esses países também as coisas funcionam muito bem. Os eventos, principalmente na Ásia, são muito grandes e como tem poucos eventos, tem grande dedicação dos jogadores e costumam funcionar bem. Eu acho que não tem desafio logístico fora a distância e a base dos caras não ser lá. Mas eles têm muita facilidade por já ter experiência, por contato, o ser país também que as coisas funcionam. Eu acho que fazer Costa Rica, Brasil, Chile, Argentina, então no momento nem se fala, ia ser muito mais complicado. Mas Eu acho que o mais significante dessa autorização aí, o outorga da Wizards para a Channel Fireball fazer os eventos é, me parece que a Wizards está se transformando numa exploradora da marca, simplesmente, do Magic. E, sei lá, está licenciando a marca Magic para outras empresas, outras pessoas usarem. Tipo, eu sou o dono da marca, eu uso aí o quanto eu quiser, até onde eu não puder mais usar, onde não for mais conveniente para eu usar. Eu terceirizo para Channel Fireball, para filme, para sei lá, eu quem, bonequinho de cabeça grande. Como é que chama esse boneco aí, cabeçudo? Bobblehead. Bobblehead aí, quem quiser fazer e tal. É o Uma Funko, tendência, né? eu acho, que tá acontecendo. Funko que você tava querendo falar, não? É, Funko. Sei, Funko aí. Acho que é uma tendência cada vez maior da Wizard se tornar uma exploradora da marca Magic em vez de uma empresa de jogo Magic. Eu acho que pode dar certo a Wizard se concentrar em fazer as cartas e ponto. Isso não é necessariamente ruim, né? Não, não é necessariamente ruim, mas o passado recente tem sido meio ruim, eu acho. Estão perdendo um pouco o foco nisso aí. Estão começando a explorar o Magic mais como uma franquia, com um grande objetivo de ganhar dinheiro de diversas formas, do que somente como um jogo ou com uma franquia cuja prioridade é o jogo e as outras coisas vêm atrás. O jogo Mas perdendo um pouco de status, eu acho. também tem bastante espaço para melhorar com isso, né? Eles podem estar simplesmente sendo humildes e dizendo, ah, não sei muito bem fazer isso daqui, toma e Pode ser isso aí também. É, sendo realistas, Vai, né? é. Você faz melhor. Finalmente. Até porque pelo ponto do Cower, assim, eles no fim das contas têm investidores e têm que mostrar um resultado financeiro. Só que também tem que prover o melhor valor possível para os jogadores e para os espectadores ou jogadores casuais, porque senão não tem resultado financeiro. É, eu não E sei se se essa envolve mudança vai adicionar valor para quem joga ou para quem Pois é. assiste. Eu não sei se envolve uma mudança de postura da empresa do tipo, ah, somos uma empresa de um card game, tá? De um trade card game extremamente sucedido, bem sucedido, que está passando agora a somos uma empresa exploradora de uma marca. A gente também não sabe até que ponto vai a liberdade que eles vão dar para o Channel Fireball para fazer o que eles quiserem com esse negócio aí. Com certeza tem uma série de restrições, sem saber É. muito, sem ter Pois nunca é. visto e provavelmente nunca vou ver esse contrato, mas deve ter uma série de restrições muito bem redigidas. Posso até estar assim exagerando realmente, né? Porque a gente começou falando da terceirização dos GPs para o Channel Fireball, mas aí vai, tá, tem os bonequinhos. Esses fungos. Tem livro de Magic. Há uns 2 anos começou a se falar em filme de Magic. Tem, sei lá, action figure de Magic. Sei o que de Magic. E cada vez mais assim, tem produtos diversos. É, exploram-se os caracteres dos personagens, né? E o jogo em si, ele pode não estar diminuindo necessariamente, mas me parece que ele. Outras mídias do Magic estão subindo de posição e ele está perdendo um pouco de status, assim, de destaque, que era há pouco tempo pelo menos era o produto principal, talvez o único produto. E hoje não me parece mais tanto prioridade assim para o Wizards de investimento deles, que dá mais retorno, talvez. Sei lá, posso estar bem enganado também, em questão de 3 anos, posso ser provado bem enganado. É, e também a gente vai voltar eventualmente a falar disso quando a gente tiver mais detalhes, porque a nota que o Wizard soltou não fala nada além de que vai ser o Channel Fireball Events que vai se cuidar dos GPs, né? É, eu tô especulando já. Tudo que a gente está falando aqui é especulação, né? Mas daqui a pouco eles vão fazer um anúncio do anúncio para anunciar o anúncio do que vai ser no futuro. É isso. E também que essas coisas todas, né? Ter bonequinhos, livros e agora GPs melhores ou GPs especializados são uma ferramenta poderosa de marketing para o Magic, né? Sem dúvida, cara. Disso aí eu não discordo. Eu acho que o que eu quis dizer assim é talvez isso tire um pouco o foco o esforço do investimento que era feito na qualidade do jogo como jogo, simplesmente. Entendeu? Então... Ou talvez aumente, porque se a Wizards não tem que se preocupar em organizar o GP, ela tem mais espaço para priorizar o jogo. Tô supondo. Mais recurso para colocar no R&D. Sim. É, tá, isso a gente pode querer acreditar, mas a experiência recente não aponta nessa direção. É, vamos ver se merece o benefício da dúvida ou não. Já que dá-lo, a gente não vai dar, né? Então, ver se merece. E, Jaqueline, a gente no início do podcast, você que é um organizador de torneios e juiz também, no início do podcast a gente alertou os ouvintes que se eles têm um número de DCI, prestassem atenção no caso. Por que eles devem prestar atenção? Que, num outro anúncio que a Wizard soltou essa semana... Foi o anúncio de um anúncio? Não, esse foi só um anúncio, ponto. A partir do dia 21 de março, terça-feira que vem, o programa que os lojistas usam, que é o Wizard Event Reporter, não vai ter mais a função de achar um jogador, para achar o número de DCI dele. Então, se você tem um DCI, anote. Entre no site da Wizard, pergunta para o seu lojista enquanto dá tempo. E anote seu DCI, tira uma foto, a Wizard manda uma imagenzinha para você que você pode imprimir, você pode salvar no seu celular, você pode fazer várias coisas. Então você entrar num torneio, você precisa ter um número de DCI. E esse DCI é feito no dci.wizard.com. Você pode ir lá e criar um DCI. E é um documento. E o responsável pelo documento é o jogador, não a loja. O que acontece normalmente é que esse número fica armazenado no computador da loja. E as pessoas simplesmente, normalmente, jogam num lugar só, numa loja sempre, e criam o DCI e esquecem. Esquecem até que ele existe. Agora não vai ser mais possível você esquecer que seu DCI existe. Se você esquecer o seu DCI e não tiver como recuperar, você vai ter que fazer outro. Perfeito. E o que isso significa para a maneira que normalmente os torneios rodam aqui no Brasil? Pouca coisa vai mudar. O que vai mudar vai ser quando o seu organizador local mudar de computador ou tiver que formatar o seu computador e zerar todos os números armazenados no programa do Event Reporter. Você criar um DCI novo não é um processo tão rápido assim. Vai causar uma certa confusão. Todo dia que tiver um torneio você tem que parar e criar 4, 5 DCIs novos. Isso pode gerar atraso, pode gerar insatisfação de quem já se inscreveu rápido. Vai gerar confusão no início, com certeza, porque as pessoas realmente, normalmente, esquecem que tem DCI. Eu acho que vai ter muito torneio não começando, por falta de jogador com DCI, ou atrasando muito para você criar DCIs novos. Não só no Brasil, acho que no mundo inteiro vai acontecer isso. Faz sentido. E o quão difícil é você recuperar o seu DCI caso você tenha esquecido esse número sozinho, sem a ajuda do seu lojista local? Eu acho que como você não soube o número do seu DCI semana passada, você pode falar isso melhor que eu. É verdade. Estava tentando ser um bom anfitrião fazendo a pergunta em vez de monopolizar o microfone, mas a verdade é que eu achei muito pouco amigável tudo que eu vi no site da Wizards/DCI e me deu tanto trabalho que eu não consegui recuperar meu DCI sozinho. E se eu não tivesse um amigo juiz podcaster que fizesse isso por mim, eu provavelmente não teria recuperado até agora. Se você fosse um jogador novo que já tivesse feito o seu DCI nesse site da Wizard, provavelmente seria mais fácil você entrar com seu e-mail cadastrado e tal. Faz sentido. Será que eles pensaram nisso? É como se fosse uma maneira de obrigar a pessoa que esquecer a fazer um novo e aí fica mais fácil com um novo. Ou fazer tipo um recenseamento. Se você não lembra o seu DCI, você vai ter que fazer um novo. E todo mundo unificar esse sistema, tipo, de fazer DCIs. Interessante. Beleza. E os Planeswalker Points? Só para quem é dessa época, eles ainda significam alguma coisa? Eles significam ainda o mesmo que... Quer dizer, para o jogador normal que vai na loja jogar uma vez por semana, não significa muito, né? Nunca significou e vai continuar não significando. Ele serve para você se classificar para o WMCQ, que agora vai virar o nacional, e serve para você ganhar buy no GP. Basicamente serve para isso. É isso aí. Então, se você não tem pretensões de jogar competitivo no nacional ou jogar vários GPs, a sua vida não vai mudar. Interessante. Faz sentido. Eu acho que pro jogador médio de Magic, essas mudanças foram bem ruins, assim, sabe? Tanto do Planeswalker Point, quanto relevância do Planeswalker Points, quanto dos nacionais. Eu acho que podia fazer... Eu acho que podia acontecer muito mais coisa com esses Planeswalker Points. Eles podiam ser bem mais relevantes para o jogador médio, local, não competitivo. Pois é, não serve praticamente para nada. Basicamente não serve para nada. Dá achievement. Oh. É, você pode compartilhar no Facebook. Acho que eu nunca vi ninguém compartilhando isso. Eu nunca vi ninguém compartilhando nenhuma conquista dessa. Faz a primeira vez aí, Fadinho. Começa, então, uma nova tendência. Vou compartilhar meu ativo aqui. Grand Prix Veteran. Último achievement que eu completei aqui nos meus Planeswalker Points. E você precisa ter... Por exemplo, para gerenciar sua conta online, você precisa ter uma conta dos Planeswalker Points e uma do DCI? Não, a sua conta do DCI já vai para os seus Planeswalker Points. Na verdade, não é a conta do DCI faz parte da sua conta da Wizard. O DCI é só uma das informações que tem nessa sua conta. Entendi. Ele provavelmente vai unificar todos os... Provavelmente, isso aí também é especulação. Isso vai ser o seu ID, porque agora o seu ID não é mais o seu DCI. Agora você cria um nome de ID. Isso já faz um tempo que é assim. E agora estão trocando tudo que você colocaria o seu DCI pelo seu ID. Provavelmente isso tem a ver com o Nex. Esse é o meu chute. Vai ser o seu login no Nex. O que é o Nex? O Nex é o novo Magic Online que está sendo prometido para o ano que vem. Que, teoricamente, é entre o Duels of Planeswalker e o MOL. No espectro competitivo. Provavelmente você vai conseguir ganhar Planeswalker Points usando o Magic Digital Nex. Ganhar Planeswalker Points? Ou alguma coisa parecida. Acho difícil, porque pô, tu vai deixar, vai ganhar Planeswalker Point nesse daí que não é tão competitivo quanto o MOL e não vai ganhar no MOL. Provavelmente eles vão dar um jeito de colocar no MOL também. De vincular o seu DCI com o Magic Online, qualquer Magic Online que você use. Uhum. Hoje não tem nenhum vínculo. Hoje não tem nenhum vínculo. Não. O vínculo é com a pessoa, não é com o... cadastro. A minha conta no Magic Online tá no meu nome, Leonardo de Castro. Mas tá na minha pessoa. Não tem nenhum DCI meu vinculado ao Magic Online. Entendi. E isso limita o quanto a pessoa aproveita o Magic de alguma maneira? Ou perde alguma oportunidade por o fato de não estar conectado ao seu DCI de papel ou real life com sua conta do Magic Online? Hoje em dia, não. Mas tem muita gente que só joga Magic Online e aí acaba começando a jogar o Magic de papel quando começa a ganhar eventos tipo Mox ou eventos que são só online, né? Uhum. Teve alguns casos já. Teve aquele russo, uns anos atrás, que foi pro Mundial, ganhou o Mundial do Mox e tal, e ele não tinha DCI. Tipo, ele fez o DCI dele pra jogar o Mundial. Nossa. Realmente é um atestado de inutilidade do DCI essa. Ele tem zero. Ele tem zero Planeswalker Points e. Jogou Mundial. E tem vários Pro Points. Ele tem Pro Points sem ter Planeswalker Points. Cara, a verdade é que não serve pra nada. O Mox não dá. O Mox não dá Planeswalker Points, não? Não, não tem DCI, né? Não, o Mox não tô falando do Mol, o Mox do. O que esse cara aí jogou, o Mundial do Magic Online. O Live. Eu não sei, o Pro Tour dá Planeswalker Points ou só dá Planeswalker Points? Dá, então. É que só dá o Lifetime. Não dá. Ele não dá pra Season. É. Não dá para o que é interessante. É, então, ele não tinha nenhum Planeswalker Point na Season, mas ele tinha Pro Point. Aí sim. Faz sentido. Vamos falar de Standard, então? Standard. É, né? É. A grande expectativa era do anúncio de cartas banidas e cartas restritas, que aconteceu no dia 13 de março. E principalmente pensando no formato standard, onde a gente tem dois decks que dominam o formato e pouquíssima participação de outros decks sem ser esses dois. E também um formato com ameaças muito mais fortes do que as respostas. E o anúncio que saiu no dia 13, foi de que não ia haver nenhuma mudança. Nem Gideon, nem Coração de Kiran, nem Sahili, nem Felidar Guardian. Nenhuma dessas cartas foi tocada pelo martelo. Qual que é a sua leitura disso aí, Fadinho? É, eles disseram que a informação que eles tinham no momento, que apesar do formato realmente só ter dois decks muito grandes e ter um terceiro menor, que é o BG, e um formato só assim não é extremamente saudável, mas apesar disso, os últimos torneios mostraram que existe como outros decks aparecerem, como por exemplo o Temur Tower, que apareceu nesses últimos GPs. E por causa disso, eles não estavam se sentindo confortáveis banindo nada, que eles iam esperar para ter mais informação e provavelmente até sair a Monquete, né? Então, por enquanto, nós ficamos com esse formato aí, que basicamente é completamente dominado pelo Mardu e pelo Forcola Sahili. E algumas pessoas que não querem com muita força jogar com um dos dois podem jogar de BG, ou quem sabe com esse Temur, se você for bastante corajoso. E a minha leitura deles, do que eles fizeram, é que eu acho que eles estão errados. Eu acho que deveria ser banido alguma coisa, porque esse formato ele se assemelha muito ao formato da época que o Standard foi mais quebrado de todos os tempos, que foi a era do Calblade, que basicamente a gente tinha dois decks muito grandes e mais um ou dois muito pequenos, que era o Calblade e o deck que ganhava do Calblade. E hoje em dia é basicamente a mesma coisa com o Mardu Vikos e o Forcola Sahili. O Forcola Sahili, na minha opinião, ele é o melhor deck do formato no sentido de que ele é o único. Ele faz a coisa mais poderosa do formato, que é o combo. E ele é a única versão que consegue competir com o Mardu. E o Mardu ele é muito bom contra o combo. Então, o Mardu, ele. Existe uma popularidade tão grande porque ele é bom contra o combo e o combo existe do jeito que ele existe, que é o four color, por causa do Mardu. Então, um complementa o outro. Basicamente, o four color Sahili é o Callblade é o Callblade, e o Mardu é o deck que ganha do Callblade. Eu acho que deveria fazer... Eu acho que eles deveriam ter banido alguma coisa. Eu acho que deveriam ter banido ou o combo, porque isso ia acabar não só com o four color, como qualquer deck que gostaria de usar essas cartas. E também iria diminuir muito a popularidade do Mardu, porque ele ia perder grande parte da força dele, que ia ser bom contra o combo. E isso aí ia fazer os outros decks ficarem... aparecerem mais. Cara, eu acho isso um péssimo indicativo da direção de design da Wizards. Esse formato tem 3 cartas banidas já. Imagina, banirem mais 1, 2 ou 3 cartas. Se tivesse qualquer coisa variando de 3 a 6 cartas, é muita coisa. Só precisava banir uma. Banir o Felidar Guardian e pronto. Se não quisesse banir o combo, bania coisa do Mardu pra que, no mínimo, o combo o combo não ia ter um predador tão forte quanto o Mardu, ia poder se diversificar em vários tipos de combo, não ia ter só o four color, entende? Acho que fica muito... Sei lá, não sei se é confortável eles acertarem essa válvula de escape aí toda hora. Ah, erramos, puf, bane. Erramos, bane. Agora que os bans são todo mês, né? Erramos, bane. É. Mas ao mesmo tempo, cara, o Magic é um jogo antigo e muito limitado pelas fronteiras de ser um jogo de papel. Se você for pensar hoje, todos os jogos eles são amplamente alterados após o lançamento. Falando de videogames, falando de card games eletrônicos. Não tem ban, mas tem patch, tem buff, tem nerf. Toda semana tem um update novo. Ah, entendo pois isso, é. Cara, mas pega o meu caso, por exemplo. Tá? Eu não jogo nenhum outro jogo além de Magic. Nem de videogame, nenhum outro tipo de videogame, nem nenhum outro tipo de jogo no celular. Nada, absolutamente nada. Zero. Tá? O único jogo que eu jogo, e muito pouco, é Magic. Ah, então, o meu ambiente de jogos é o Magic. A minha realidade de jogos é o Magic, que eu jogo há bastante tempo. Tá? Eu sei que essas coisas acontecem, que tu comentou, mas não sei se é porque eu tenho costume de como era. Eu acho que o último banimento que teve fora Modern e Legacy, talvez, foi o Lingering Souls. No bloco. Ainda em Innistrad, Lingering Souls e Intangible Virtue. Fora isso, não tinha ban no Standard. Aí, de uma vez, só 3, e 2 meses depois de ter 3 bans, eles estão falando em fazer mais 1, 2 ou 3, acabaram que não fizeram, deixaram para lá e deram uma desculpa que eu achei bem esfarrapado. Falaram, não tem dados suficientes ainda, vamos esperar mais um pouco para ver como fica. Só que esperar mais um pouco para ver como fica, já tem outra edição daqui a pouquinho. E aí depois passou o tempo, os jogadores ficaram jogando um formato de 2 decks, que é um saco. Estão de saco cheio já, e não dá para voltar atrás. Os 2 meses passaram, pronto. Jogando com deck uma porcaria, formato não divertido. Eu acho que isso tem ficado bastante, bastante frequente, assim, nessas últimas edições. É até um pouco a ver com o que eu falei antes, que, sei lá, me parece que se... perdeu um pouco o foco no desenvolvimento de cartas de edições balanceadas. Enfim. Realmente teve uma decadência muito grande nesse sentido. No último ano, últimos 2 anos. O último ban que existiu no Standard foi em 2011. Foi 2011, né? O Callblade, acho que sim, né? Foi em 2011. 2011. Isso. O último ban que teve no Standard foi em 2011, e desde 2011 até um tempinho atrás, o Standard sempre foi saudável, nunca foi ban-worthy. Ele foi saudável, mas já há um tempo, se pegar lá, desde o Seed Rhino, que era um saco também, era uma carta que enchia o saco, causava insatisfação dos jogadores, depois teve Collected Company. A própria Wizards falou que recentemente disse que deveria ter banido Collected Company. Eles inventaram esse banimento mid-season para poder... Assim, se tivesse isso naquela época, eles teriam banido o Band Company numa janela como essa. Agir mais rapidamente. Só que aí os caras... Sei lá. Não, eu acho que não teria ficado... Já não acho que tá legal com 3 cartas banidas. Não teria ficado legal também com 4, 5 ou 6. E... Também não ficou legal eles não tendo feito nada, porque comentário geral aí que o formato é chato. E fica na cara que eles meio que cagaram, né, para as edições aí que estão jogando juntas. Um negócio meio desbalanceado. Um pouco, me parece desleixo, assim, um pouco, sabe? Um pouco de desleixo. É, como eu sou um cara esperançoso, eu fico torcendo para que, somando tudo isso e... Essa alocação dos Grand Prix para o Channel Fireball, esse tipo de coisa, seja para que eles realmente prestem mais atenção no jogo em si. Assim, eu sei que é mentira, mas eu quero acreditar. Pode ser desleixo, mas também pode ser fluke, né? Variância, porque... No começo do Magic tinha muitas cartas que eram muito boas, eles tinham que banir sempre, mas teve esse último ban agora, aí o anterior a esse foi o Call Blade de 2011, há um bom tempo atrás, e qual foi o último ban antes do Call Blade? Também deve ter sido muito, muitos anos antes do Call Blade. É, eu não lembro, eu acho que foi só no, na época de Saga de Uza. Não, teve ban no Affinity, não? Cara. Ah, Mirrodin, teve o Affinity. Mas assim, a metade da edição foi banida. Os intervalos entre os bans do Standard são razoáveis, né? É, pois é, então pode ser que seja simples variância, é fluke. De vez em quando realmente vai passar alguma coisa que é boa demais e acontece, né? Assim, eu acho, apesar de só ter 2 decks, eu esses 2 decks são... geram ótimos jogos. É o formato muito skill intensive. O que eu fico chateado, eu abri até novamente aqui para ver o que está escrito. Olha, enquanto diversas preocupações foram levantadas e discutidas, foi concluído que o melhor movimento para todos os formatos é deixar as coisas como elas estão e continuar monitorando e reunindo informações nas próximas semanas e meses. Cara, próximas semanas e meses, acabou esse formato já e todo mundo que está jogando ficou sujeito a jogar mais 2 meses com decks que não está satisfeito em jogar. Não, daqui a um mês e pouco já é o pré-release, já é a Monquete e daí vai mudar tudo. É, um mês e meio. Pega o caso do Fadinha aí, que joga Magic todos os dias, muitas horas por dia. Pô, deve estar de saco cheio já desses 2 decks. Porra. Correto? Sim. Aí do cara, porra, veio aqui em casa sábado, quis jogar comigo. Eu que não jogo Magic há um baita tempão, ele ainda perdeu pra mim. Aí fica difícil, né, Fadinha? Ô, Fadinha... entre você jogar Game Magic, 1 do Mirror, né? Game 1 do Mirror, deixa só me explicar. Game 1 do Mirror de Mardu é foda fazer quando você tá na draw mesmo. Antes de você explicar. entre você jogar Magic 10 horas por dia e o Cauer ter ganho de você com decks standard atuais, tem de 0 a 2 verdades, quanto? Eu não jogo Magic 10 horas por dia, eu jogo o quanto eu achar que devo. Então, mas... entre 15 e 21. É o quanto eu achar que devo. De vez em quando eu jogo. Foi o que eu falei, mas olha só, fora sacanagem, foi o que eu falei pro Fadinha na hora. Pô, Fadinha, a gente jogou 3 partidas, né? Eu falei, tá, Fadinha, chega, já cansei. Aí... ele disse assim, imagina eu que tô jogando há meses com esse deck, já ainda tem mais 2 meses pela frente. Pois é, a gente jogou um Mirror de Mardu sem sideboard, é muito play dependent, porque as cartas são muito melhores quando você tá atacando do que quando você tá bloqueando, então quem começa atacando começa muito na frente. Grande sabedoria do Magic, né, Tomás? Quem bloqueia, perde. Quem bloqueia, perde. É. Mas enfim, aí foi isso. Depois de 3 partidas, eu falei, pô, Fadinha, tô legal já desse mirror aí, desse deck. Ele é, imagina eu então, e se não tiver ban na segunda-feira, que foi ontem, não teve. É. O GP Porto Alegre já tá definido o metagame, né? Já. Sim. Vai ser Mardu e Forcola Sahili mesmo. E quem for muito corajoso e, não, e realmente não gostar de nenhum dos dois vai jogar com o BG ou, quem sabe, um Temur. Alguém aqui gostaria de apostar que um deck que não é nem Mardu, nem combo de Sahili com gato vai ganhar o GP? Se fosse em outro lugar, eu apostaria. Mas aqui no Brasil, eu acho que vai ser um dos dois. Você acha que o jogador brasileiro é muito copycat? Não necessariamente, mas a grande massa, sim. Fala, Fadinho. É, sim. Apesar de eu ter ficado um pouquinho pasmo aqui com a Pan. É, LSV fazendo escola. É, eu acho que sim. Você acha que no Brasil... Eles copiam mais do que eles inventam, sim. Acho que eles têm medo de mudar o deck. Eles preferem acreditar num cara que é mais pro player ou coisa parecida. Claro, a lógica é a seguinte. O cara vai gastar, não sei quanto tá a inscrição do GP, R$150? Mais dinheiro para viajar. Mais não sei o quê. Vai gastar um baita de um dinheiro para chegar e jogar com um deck engraçado? Não, vai jogar com um deck garantido dos outros, que também, se der tudo errado, ele vai internamente vai dizer: filha da puta que me mandou escolher esse deck. Na verdade, foi ele próprio que escolheu, vai botar a culpa no outro. É, exatamente isso. É, tem quem pôr a culpa, é mais fácil. Pode. Sim. Sempre. Apesar é. De que eu sempre achei esse termo de deck engraçado um termo interessante. Porque eu sempre tento imaginar o que a pessoa acha que é um deck engraçado. O que vocês definem como que é um deck engraçado? Eu sou um cara do deck engraçado. Não gosto de jogar com o melhor deck. Porque parece que muita gente tem definições diferentes. Pra mim, deck quando a pessoa fala que eu acho esse deck engraçado, é código pra... É, eu acho bom, mas não quero admitir, sabe? Não, totalmente diferente. Eu acho que um deck engraçado é um deck que não é o melhor e você sabe disso e você tem orgulho. É, ou então, esse teu entendimento, Fadinha, que tu disse do cara dizer que é o deck que ele acha que é bom, mas não quer admitir, talvez assim, o cara quer jogar com o deck, tá? Mas ele tem vergonha de dizer, esse deck aqui é bom, eu que montei, então ele diz que é um deck engraçado, porque se o deck for bom, era só um deck engraçado. Mas não é exatamente isso, o cara acha o deck bom. Não. Engraçado é a cara que as pessoas fazem quando descobrem que você tá jogando com o que você resolveu jogar. É, pode ser. Eu acho que as pessoas não, isso que tu colocou assim, não acontece, Fadinho. Ah, que deck é esse aí? Ah, é um deck engraçado só que eu fiz aqui. Eu acho que realmente não tem pretensão. O cara não imagina que aquele deck dele ali vai ganhar um GP. Aquele deck inovador dele, nada a ver com os outros, vai ganhar um GP. Ele não fica dizendo, ah, é um deck engraçado só. Se não der nada, era só um deck engraçado mesmo. É, eu também queria perguntar, porque o Fadinha colocou de um jeito em que a própria pessoa chama o seu deck de deck engraçado. Para se livrar de responsabilidade. E normalmente eu vejo as pessoas chamando o deck dos outros de deck engraçado. Mas também, é também isso que eu tô falando. Tipo, você vê um deck, você acha ele ok, mas você não sabe se é bom de verdade, aí você fala que ele é um deck engraçado. Pra mim isso parece, eu achei bom, mas eu não quero admitir porque pode parecer que eu sou ruim porque eu acho esse deck aqui bom. Eu acho que deck engraçado implica que ele não é bom. Não, ele pode ser engraçado e pode ser bom. Eu acho que a gente tinha que chamar o Max Minato para fazer um especial deck engraçado. Eu queria muito ter uma definição concreta de o que é um deck engraçado, porque é um negócio que eu não, realmente não, Não consigo entender. Acho que no Standard é mais difícil. No Modern é mais fácil você ter um deck engraçado que ganha alguma coisa. Aliás, normalmente é o que acontece, né? Pauta pro próximo podcast. Definições possíveis para deck engraçado. A gente já falou nesse episódio, já tá bem falado. Na verdade, eu acho que o Jaquel devia fazer um post na página do Manafix com o cupom de desconto hashtag deck engraçado. E a gente faz um anúncio pedindo para as pessoas comentarem o que é um deck engraçado. Boa ideia. Ótima ideia. E a gente discute essa pesquisa qualitativa no próximo episódio. Então tá criado, hashtag deck engraçado. Você ganha um cupom de desconto. E a gente vai sortear uma parada aí para quem der a melhor definição de deck engraçado. Exato. E não pode usar hashtag deck engraçado para comprar nem coração de Kiran, nem Sahili, tá? Só a carta que joga em deck engraçado. Bem, já que a gente ainda não sabe o que é um deck engraçado, mas já concluiu que o standard do GP Porto Alegre é sem graça, alguma outra consideração para o GP Porto Alegre que acontece nesse fim de semana? Eu gostaria de desejar boa sorte para o Fadinha, para o Obama, para o João, não sei mais quem vai participar, e o Jaquele, que não vai jogar, mas vai estar na cobertura. De terno e gravata. Ilustríssimo. Eu vou precisar de sorte para o clima ajudar na minha gravata. Exato. GP no meu estado, não na minha cidade, mas no meu estado. Gostaria de comparecer, mas eu vou ter visitas aqui em casa, não vou poder nesse final de semana. Mimimi visitas, também conhecido como. Gostaria de desejar boa sorte aos mesmos jogadores e também lembrar ao Jaquele do dever de casa / challenge que ele tem, que é fazer o Rich Hagel mencionar o Manafix podcast durante a cobertura. Challenge slightly accepted. Exatamente. Quando ano passado, eu até esqueci na época, mas ano passado na World Magic Cup, eu tava em Rotterdam, bem na semana, e foi lá, né, ano passado. No mesmo hotel que eu estava, a equipe da Wizards estava também. Tava aquele cara que tá sempre de boina, o Simon Gortzen, tava o Frank Arsen, acho que tava lá também, encontrei lá. E conversei com ele 2 ou 3 dias também, mesmo que eu tava no hotel, e acabei esquecendo de citar o Manafix para eles. Pois é. É a segunda vez já que eu conversei com o pessoal da Wizards. Esse é um achievement muito importante para ganhar estrelinha aí na sua conta, é você mencionar o Manafix para pessoas da cobertura do Pro Tour. E dessa vez vai estar o PV lá cobrindo também o torneio. Então, outra pessoa muito importante para mencionar e até convidar para participar do episódio do Manafix. Essa estrelinha vale mais do que Planeswalker Points. Com certeza. Não é difícil. E nesse GP, os dois Hall of Famers brasileiros não vão jogar, né? Porque o Ville tá organizando também. Pois é. Significa que tá fácil, Fadinha? Talvez. Quem sabe? Bem, nós temos um membro do podcast que já participou em algumas edições e já ganhou o GP em Porto Alegre, né? Sim. Verdade. 2015, exatamente. GP Modern, com deck que o João, da Pochette, elaborou. Sideboard extremamente preciso para aquele GP, funcionou. Pochette Zoo, o nome do deck. Testemunhei aquilo. E era o Obama comprando, né? Então, isso aí fechou todas. Muito bem. Então vamos torcer para que tenha Manafix no top 8 e de preferência com a taça. E também que tenha Manafix na cobertura, com o Jaquele influenciando aí os membros da equipe da Wizards. Só uma pergunta para o Fadinha e para o Jaquele. Quantas pessoas vocês estimam nesse GP? Por que você não perguntou para mim também, Cauê? Só para entender por que a minha opinião não é tão importante quanto a deles. A tua é tão importante quanto a deles, eu só acho que é um pouco mais educada nesse assunto. Nunca fui tão humilhado. Obrigado. Próxima semana, um novo host no Manafix Podcast. Minha vaga já foi publicada aí no, na Cato Online, tem várias inscrições. A minha palavra educada foi mal interpretada, tá? Eu sou o anfitrião mais grosseiro do podcast. Eu imagino que eles estejam mais por dentro da movimentação de jogadores, no caso do Fadinha, e jogadores e pessoas de cobertura, no caso do Jaqueline, por isso que eu perguntei para eles. Vamos lá. Então vamos fazer um bolão, nós três, de quem se aproxima mais do número. Então, todo mundo manda uma mensagem privada para o Cauer no Skype com o número que a gente acha que vai ser o número de jogadores no GP. Correto. Tem algum prêmio, alguma coisa on the line ou não? Tem a segunda estrelinha, que vale mais do que Planeswalker Points. Ok, vale mais do que Planeswalker Points. E aí depois, na semana que vem, a gente confirma se o envolvimento com o Magic tem mais valor para esse tipo de estimativa do que um estudo devido de estatística. Sim. Que, no caso, não sei se nenhum dos dois a gente tem. É, não tem, mas faz de conta aí que tu tem. Então, já tem os palpites aí, Cauê? Pode revelar. Não recebi não, cara. Acabei de mandar para você aí. Manda para ele uma mensagem aí, gente, com qual o palpite de vocês. Vamos ver aqui, peraí. Mas só revela depois que você receber todos. Tô ouvindo um barulho de teclado. Mandei o meu palpite aqui. Peraí que eu tô com uma certa dificuldade aqui de mexer no Skype. Eu peço paciência aos ouvintes que o podcast é gravado eletronicamente e o Cauê faz parte. Tá, vou revelar então, tá? Tomás foi o primeiro a enviar 799 participantes. Esse é o palpite mal educado. Você tinha que ter mandado com vírgula. Leonardo Castro, popular Fadinha, 900 pessoas. E o Jaqueline, 965 pessoas. Sou um otimista. Então, eu gostaria muito de ganhar, mas dados os palpites, eu vou torcer para que o Jaqueline ganhe. Que eu quero que tenha um GP melhor sucedido. O último GP em Porto Alegre foi bem grande, não foi? Mas ele foi Modern. Ah, foi do Obama, não? Foi do Obama. Foi o formato mais popular que esse. Grand Prix Porto Alegre 2015. É a verdade. Vamos ver aqui quantos jogadores. 789. Você quase acertou o Grand Prix do Porto Alegre em 2015. 2015, é verdade. Mas provavelmente em 2015 eu teria chutado 699. Então, veremos. Veremos. Fechou o episódio? Fechou. O não bando Modern foi bem recebido, né? Acho que ninguém ficou clamando por nada ser banido no Modern. Acho que a gente queria não, a gente queria unban de algumas coisas no Modern. Eu queria unban do Jace. Você acha que ia acontecer alguma coisa no Modern, Fadinha? Eu acho que eu já fiz essa pergunta pra você. Não. Se desbanisse o Jace? Ah, se desbanisse o Jace? Eu pensei que fosse sobre se precisava ter ban. Eu acho que não precisava ter ban nenhum, não. Se desbanissem o Jace, eu acho que eu ia gostar muito se desbanissem o Jace, porque ia introduzir algum tipo de deck que não tem faz muito tempo no Modern, que é um true control, um control de verdade que foca em só controlar a mesa e ganhar eventualmente com card advantage, né? Então eu ia gostar que isso acontecesse, mas eu acho que muito mais do que isso não aconteceria. Sobre isso, essa questão que o Fadinha falou de existir um deck de verdadeiro controle, aproveitando o link que o Roland mandou pra gente no WhatsApp, o Mark Rosewater, ele reconheceu, né, que o pêndulo da Wizards pendeu um pouco demais Para as ameaças e estratégias, e de menos para as respostas, né? Então a tendência é que eles voltem um pouco a focar as respostas para as ameaças e estratégias. Ele falou que o pêndulo vai balançar para o outro lado. É. Não sei se isso é em Amonkhet ou mais para frente, mas esse foi o recado. Quando que sai Amonkhet? Mês e meio, né? Um mês e meio. Maio. Início de maio. Pré-release deve ser a última semana de abril. Enfim, eu não acho que o Jace iria mudar tanta coisa no Modern. Talvez surgisse um deck de controle, sei lá, Tier 2. Um Grixis Control da vida, mas não sei se ele mudaria tanto. Mas seria interessante só para ver o que acontece, porque dificilmente ele quebraria o formato. A menos que ele jogasse em alguns dos decks que já existem hoje, né? Que aí eu já não sei quanto isso faria diferença. É, hoje em dia não tem nenhum deck que faça double blue. Scape Shift não faz? O Scape Shift acho que não. Ele faz, mas ele tá saindo de cena por causa do Titan, né? Titan Shift, que daí ele não faz, né? Só RG. Tem aquele Blue Moon, né? Que é um tier. É, mas o Blue Moon seria um True Control. O True Control que eu falei. Que ele seria um pouco modificado em direção ao Jace, né? É uma ótima dos decks que não. É. Dos decks que não são assim muito control, que poderiam usar o Jace, seria, sei lá, o Grixis que existe, né? Aquele do Tazigur. O Bant Eldrazi talvez pudesse conseguir jogar com o Jace, porque ele consegue gerar a mana, né? e ele já tem Noble Hierarchy para acelerar, então vai fazer mais cedo. Fora isso, só se realmente ele gerasse um Grixis Death Shadow aí também. Aí o Death Shadow ia jogar com tudo. Perfeito. Cauê, você que voltou ao podcast depois de alguns meses, o que você anda fazendo por aí? Onde que as pessoas podem entrar em contato com você? É, muito honrado em ter voltado. Senti muita falta de participar. Fiquei, infelizmente, muito envolvido com o trabalho, não estava conseguindo participar de forma adequada. Para me encontrar, somente no Twitter, @cauer1986. E espero continuar participando, se não toda semana, pelo menos uma ou duas vezes por mês. E você, Fadinha? Minhas pessoas quiserem me encontrar, tem a minha página no Facebook, Leonardo Castro Fadinha. Se quiser falar comigo, é só mandar mensagem lá que eu respondo. E, Jaqueline, é essa hora de você plugar a loja Manafix. É hora do Merchan? É hora do Merchan. É hora de você tomar casualmente um Guaraná Antártica e mostrar na tela da novela. Você pode encontrar, falar direto com o Manafix no @Manafix, no Twitter, na nossa página do Facebook, no nosso site www.manafix.net, que tem a nossa loja online hospedada na Liga Magic, ou direto na nossa loja física, Rua 7 de Setembro, 31, sobre a loja Nova Friburgo, Rio de Janeiro, falar com o João da Pochete. Sim, você quer também fazer aquele merchan do Instagram do Manafix e também do seu Twitter? O meu Twitter, @_jaqueline. Eu não entro muito, eu mais leio do que falo, mas eu sempre leio. E tem o Instagram do Manafix, que andou meio sumidão, mas eu tô tendo ideias para 2017. Muito bem. E se quiserem falar comigo, eu também tô no Twitter, como @o_tomás. E a gente espera ouvir vocês três de volta semana que vem, mais João e Obama, possivelmente com grandes resultados aí de Porto Alegre para contar a história. E espero que os ouvintes estejam também de volta em mais um episódio do Manafix Podcast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Eu espero que semana que vem com 3 manafix no top 8 do GP Porto Alegre. Exato. Tomara. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima.